Desde quando cê sabia que um dia saí de casa? Desde quando cê queria ir embora? Me diz. Desde quando cê fechou a porta do seu coração? Melhor não falar em metáforas, mesmo que não pareça canção. Melhor amar demais do que levar nada pro caixão. Às vezes é melhor não, às vezes melhor não lembrar. I'm a spirit straight from the heart. From the start I felt like you wouldn't stay. I feel much better than I did yesterday. Though I can shake the feeling that you're the one that got away. Maybe there was a better way. Nah, maybe you had something to say. Nah, we made it our own separate ways now. I pray to God, I pray to God, I pray to God that you've been feeling better through the daylight. Tá, tá, tudo bem lá. Demorei, meu, superei, dei tal quando eu precisei mais. So I don't need you, baby, you're the reason that I felt so sad. Cause I